Amanhã bem cedo eu vou buscar meu amor. Vou cruzar montanhas e cidades, seu nome é felicidade. Um parzinho de olhos a olhar pra mim, dois braços espertos pra me apertar, mãos maliciosas que só dão prazer, só para amar. Amanhã bem cedo eu vou buscar meu amor. Vou cruzar montanhas e cidades, seu nome é felicidade. Perfeito, tem lua de mel, e com você encontro meu pequeno céu. Nesses seus cabelos eu vou agarrar, vou desmaiar. Amanhã bem cedo eu vou buscar meu amor. Montanha.